E aí, Anabi, que lugar é esse, meu? Caralho, estranha. O que que tá estranho? Ah, cadê os caras no estilo? Estilo? É, meu, roupa largada, pá, igual rapaziada, cê tá ligado? Na função. Para de graça, aqui o pessoal é tranquilo, escuta um som, não troca ideia. Ah, tranquilo nada, os caras tá ficando me olhando aí, pá, suas... É nada, ó, vai começar, escuta aí. E aí, Fê, o que achou? Gostou? É diferente, né, mina? Quer levar uns sons pra ouvir? Você tem aí? Tem. Escuta com calma a faixa 2, depois nos falamos. Vê o que você acha. Daí, então. Primeiro, valeu. A prévia do que é os alquimista. Nossa, que louco o som. Será que a rapaziada já ouviu? Lição de vida.